Continue fazendo a sua parte. Evite água parada, tampe bem a caixa d'água, limpe as calhas e não deixe entulhos no quintal. Vacinar é proteger, e proteger é cuidar de quem a gente ama. Uma produção dos alunos de medicina da Uniara. Uniara FM. Dentro da valsa, a vida rodopia. Dentro da vida, o mundo está no centro. Dentro do mundo, a gente roda dentro. Dentro da gente, a vida é só magia. A vida é só magia. Quem foi feliz, sabe. De todo santo dia, uma canção me guia, minha emoção vigia e a minha dia.

pra esquecer. Queimar nosso filme. chegar. Eu vi o rei chegar. Eu vi o rei chegar. 8:40. Só uma universidade de verdade oferece ensino real, 100% presencial, professores dedicados ao aluno, tecnologia e inovação constante, clínicas, laboratórios e muito mais. Onde você olha, você vê a Uniara. Vestibular segundo semestre. Inscreva-se. Uniara. Uma universidade de verdade. Time to be just friends. When will we get the time to be?

give plenty time to all these decisions lying in my mind. Holding hands or put my arms around her waist, neither one of these two will I try and face. Taking my time to work the problem out, yet trying to convince her that there is no need for doubt. Remember when we first met, we were only friends. Throw a kiss or try to taste her tender lips. Will these be the factors that will make our life a trip? But just in case things don't settle well with her, I'll say that I'm sorry and keep hoping for the best. How to go? Is she mine? I want to know. So don't think no. Mine is mine. How to go? Decision. Is she mine? I want to know. Cause it's head on collision. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kisses, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. O seu rádio está sintonizado na Uniara FM, emissora educativa da Fundação Universitária de Rádio e Televisão. Entidade ligada à Universidade de Araraquara, Uniara. ZYD 827, canal 261, operando em 100,1 MHz. A universidade a serviço da população. Alta tecnologia em radiodifusão. Música, notícia, cultura e prestação de serviços. Uniara FM. Qualidade no ar. Uniara. 9 horas. Ei, brotinho, quer ouvir umas musiquinhas? Jardim de Palavras. Apresentação Rodrigo Vulcano. Todos os domingos, das 8:30 às 9:30 da manhã. Reapresentação às segundas, das 8 às 9 da noite. Porque semeando coisas boas, a colheita é sempre melhor. Jardim de Palavras. Venha ouvir umas musiquinhas. Uma produção 2P Produções. Uniara FM. Uniara FM. A Uniara já realiza a campanha do agasalho Lembre-se, o cabide não sente frio, organizada pelo inspetor de alunos Gil. A campanha pede a doação de qualquer tipo de roupa de frio, novas ou usadas em boas condições, além de meias, sapatos e cobertores. Donativos serão entregues para o Fundo Social de Solidariedade de Araraquara. Participe! As doações devem ser realizadas na Central de Atendimento da Unidade 1 da Uniara, localizada na Rua Carlos Gomes, Arrua 6, número 1338. Campanha do Agasalho. Lembre-se, o cabide não sente frio. Apoio Uniara FM. Uniara FM.